Saudações, amigos do Junto 7. Tá começando mais um podcast pra alegria dessa linda, maravilhosa, estonteante nação brasileira. Todos comemora. Yeah! Galera! Eu sou o Lucas Cabreiro, esse é o podcast número 104. E hoje a gente vai tá um pouco previsível, só que não. Porque a gente vai falar um pouco sobre os tropes e clichês do mundo do entretenimento. Quais são as histórias, quais são os elementos de uma história e de uma jornada em si de diversos personagens fictícios, que você consegue perceber que já foi abordado inúmeras vezes na TV ou no cinema. A gente vai trabalhar um pouco esses clichêsões do mundo do entretenimento e também falar que talvez eles possam ser uma coisa boa. A gente não precisa tratar o clichê com maldade. Eles podem ser coisas legais. Falando em coisas legais, eu tô aqui com uma pessoa muito legal, que é ele, Matheus Botoura. Como vai? Eu vou muito bem, você? Tô bem também, que bom. Achei que você ia falar que eu era um clichê. Não. Se você for um clichê, você é um clichê bom. Obrigado. E eu tô aqui com ele também, ele que é uma outra pessoa legal pra caramba, João Vitor Ribeiro, como vai? Tô bem, obrigado, salve pra todo mundo. É isso aí, e esse podcast vai ser maneiro, eu espero que sim. Porque eu gosto de falar de cinema, eu gosto de falar dessa parte mais técnica, assim, do assunto. E se você gosta do Junto 7, quer ver ele crescer, quer ver ele ficar cada vez mais sensacional, participe da nossa campanha do Padrim. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de um realzinho por mês e em troca receber recompensas sensacionais, como participar de um dos nossos podcasts e também a nossa interação em grupos do Facebook e WhatsApp. É só você ir em padrim.com.br/junta7 e contribuir. E quem não puder contribuir de forma financeira, um outro grande incentivo que você pode dar para o Junta 7 é compartilhar os conteúdos que a gente faz em todas as redes sociais ou também no nosso site, no junta7.com.br. Então você viu alguma coisa que você gostou no nosso site, mostra para alguém, faça com que essa pessoa conheça o trabalho do Junta 7, que dá um grande ânimo para a gente continuar produzindo e assim a gente continuar crescendo, mesmo que devagarinho. Isso aí, mas vamos lá pro nosso podcast. Vamos começar um pouco com os clichês. Clichê, na verdade, ele vem de uma palavra francesa. Eu não vou arriscar o meu francês aqui. Clichê. Isso, obrigado. Se a gente tem algum ouvinte francês, agora a gente não tem mais. Oui, mademoiselle, clichê. Mas o clichê, ele era o nome utilizado para aquelas placas utilizadas em impressoras offset, que são aquelas que meio que prensam figuras ou palavras em superfícies. Mas o clichê também significa um estereótipo. A galera utiliza muito o clichê como recurso narrativo, que é tão utilizado pelo cinema, pelo mundo do entretenimento, que ele acaba se tornando meio que previsível para o público. Tanto é que, às vezes, uma produção que não tem esse clichêzão até acaba soando diferente e acaba atraindo as pessoas ou então afastando elas. Você acha que os clichês, eles são utilizados mais de uma maneira pejorativa, mas talvez eles sejam um termo um tanto quanto subjetivo? O que pode ser um clichê pra mim e pra você pode ser algo, uma vantagem, algo chamativo? Eu acho que é relativo sim, mas eu acho que também faz parte da construção da narrativa, de qualquer maneira. Porque a gente sabe que durante o filme, principalmente quando você segue, vamos pegar aí a jornada do herói, vai ter aquele momento de pessoa, digamos assim, personagem, vida dele, aí vai ter algum problema, aí ele vai mudar aquilo. Então isso praticamente é um clichê, se você for analisar essa maneira de você contar a história. A questão é que ela é uma maneira que funciona bem dentro daquele sentido, sendo desde que você tenha um bom roteiro. Então, eu acho que clichês são bons, sim. Eu não tenho nada contra clichê, porque eu acho que se clichê é utilizado tanto assim, é porque ele é bom. A única coisa que tem que saber dosar, tem que saber como utilizar. É que nem você pegar, vou usar aí, trilha sonora de Esquadrão Suicida. Não tem nada a ver com clichê. Mas, por exemplo, uma trilha sonora super bacana de músicas, só que ficou uma mixagem de som horrível. Então não é só porque você às vezes tem boas opções, no caso agora pro tema clichês, que quando aplicados eles vão casar com o tema, vão casar com o momento. Então isso que acaba sendo relativo, eu acho. Eu concordo com o João, eu não vejo problemas em você usar clichê em produções dos mais diversos tipos, desde que você consiga fazer alguma coisa que tenha um destaque maior em relação ao que todo mundo já fez. Sabe, você utilizar um formato, ou uma história, ou um contexto meio que padrão, que já foi muito explorado pela indústria no entretenimento, e você conseguir ficar numa média de produções, ou como acontece na maioria das vezes, abaixo disso, aí é um problema. Porque, em teoria, você fez uma produção que muita gente já fez aquilo, você já teria referências de como conseguir juntar muitos elementos e desenvolver um negócio melhor que aquilo, mas você conseguiu falhar em relação a isso. Mas a partir do momento que você usa um clichê, por mais repetitivo que seja, aí eu acho bacana, porque você conseguiu se sobressair num mercado que muita gente já trabalhou. Eu acho isso positivo e negativo. É porque eu penso na questão da familiaridade, sabe? Eu sempre comento que é a minha vontade suprema de criticar a Marvel. Mas eu sempre falo que os filmes da Marvel, você sempre espera o que vai acontecer. Pô, é algo que você sempre... É um produto que você consome já esperando o que vai acontecer. Eu acho que o clichê, ele funciona desse jeito. É um elemento que tá num filme que você espera que ele aconteça. Então, se um filme não tem uma execução de um clichê, por exemplo, um filme de romance, que um clichê muito habitual de filmes de comédia romântica é do casal que tá... que briga, que acontece alguma coisa e que eles vão se separar. O cara vai pegar o avião pra ir lá pra Indonésia, ou a menina vai pegar um outro avião pra ir lá pro Camboja. E... Uau, você tá citando Friends. Eu sabia que ela ia... Eu vou mudar agora, só de pirraça. Aí não, a menina... Ela vai pra França. E aí, tipo, ele sai correndo, ou ela sai correndo no aeroporto. Não! Espere! Eu te amo! Volte para mim! E essa coisa eu gosto. Bem cafona. E parece que se um filme de comédia romântica não tem isso, do casal que tá correndo o risco de se separar, mas aí alguém sai correndo no último segundo pra se declarar pra pessoa. Parece que se um filme não tem isso, não é um filme de comédia romântica como deveria ser. É aquela coisa familiar que a gente espera e que talvez se não tenha, a gente sente que o filme perdeu oportunidades, ou então que o filme melhorou, não caindo nesse clichê. Matheus, você que gosta desse exemplo aí que eu citei, você entendeu meio o que eu falei? Às vezes pode ser, se o filme não tiver isso, pode ser uma coisa ruim ou uma coisa boa? Não, eu entendo, porque a gente tá tão acostumado com um formato pré-moldado ao longo de tantos anos de produções, que às vezes, por mais que você queira algo novo, quando você vê alguma coisa que não tem aquilo que você também tava esperando, que é o comunzão, o basicão, fica meio que, pô, mas e o draminha, a historinha, a corrida no aeroporto? Fica aquele sentimento de pouquinho, de faltou alguma coisinha. Uma coisa que eu acho até bem um debate que eu acho muito interessante, e que tem até a ver com muitas críticas que a gente teve ano passado, com o Me Chame Pelo Seu Nome, aquele Com Amor, Simon, o Polis de Rico, que teve muita gente, por exemplo, que eu não assisti o Me Chame Pelo Seu Nome, mas... Esse é um filme que ele não tem aquela atmosferazinha de comédia romântica, certo? Matheus, você viu? Sim. Não, não tem não. Então, ele é bem mais deprimido e não é alegrinho. No caso do Com Amor, Simon, o Com Amor, Simon eu não vi ainda, mas, e no caso, e o Polis de Rico eu vi, que é o Crazy Rich Asians. No caso desses dois aí, ele já tem essa atmosfera de comédia romântica clichêzona, do cara que sai correndo no último segundo pra ir atrás da mocinha, dos protagonistas que brigam por um vilão do filme, essas coisinhas assim. Mas o que faz o filme ser legal, por mais que tenha o clichê, é o fato de que tá sendo um clichêzão das comédias românticas, acontecendo com pessoas que não costumavam a ser representadas nesses tipos de filmes. Que é o gay, que é o asiático, que é a lésbica, que são pessoas, são minorias que não são comumente representadas. Então eu acho muito legal que tem diversas pessoas na internet que ficaram falando, porra, eu queria ver um filme com um romance homossexual, um romance lésbico que não fosse aquele filme trágico que o cara termina morto e o outro fica sozinho, ou um é espancado até quase morrer, ou todo mundo sofre e morre e ninguém termina o filme feliz. Não, eu quero a comédia romântica estilo Casamento Grego, que todo mundo fica feliz e dá risada e termina com, sei lá, o Smash Mouth cantando a música e todo mundo se abraçando e se beijando, os coadjuvantes se beijam de forma aleatória. Eu acho isso muito legal, um movimento que que tá rolando no cinema de falar, porra, esses grupos que não foram representados também querem ter o seu momento clichêzão de comédias românticas. Você já chegou a ver desse debate, Matheus? Eu acho que nem que eles estão pedindo, eu acho que é meio que um curso natural que a humanidade tá tomando, sabe? É, fugir de produções estereotipadas pra focar só num nicho específico que nem a gente tem tido nos últimos sei lá quantos anos que existem de cinema, por exemplo. Então, você abrir espaço para grupos, até então, minorias, eu acho que é um caminho muito interessante que eles estão tomando, sabe? É mostrar que existe amor, sentimento e tantas outras coisas para toda essa galera também, e não só para heterossexuais, brancos e pessoas bonitas, sabe? Eles podem ter aquela história cafona de romance super fofinha e tal. Exato. É, João, tu lembra aí um exemplo de clichê que você curte, por mais previsível que seja, ou então algum clichê que você odeia que aconteça nos filmes? Ou nas séries, ou no que você costuma consumir de cultura? Que eu odeio? Ou que você gosta? Vamos... Olha, eu vou falar um que eu odeio. Eu não gosto quando enrolam muito. Eu não gosto daquele enredo que ou o herói ou o vilão fica enrolando, tipo, pra fazer a coisa. Vamos lá, começa a conversar. É como se fosse uma coisa totalmente... Assim, eu tenho pouco tempo pra destruir o mundo, mas eu vou ficar te explicando o porquê eu quero destruir o mundo. Enquanto você está claramente com clipes atrás da mão, se soltando com a algema pra nocautear aquele guarda, pegar a arma, tirar no guarda que tá do meu lado e me render. Tipo, isso é uma coisa que me irrita. Eu acho que não tem essa necessidade de ficar alergiando o tempo. Eu acho que tem coisas que poderiam ser feitas de uma maneira mais inteligente. Então, essa é uma delas. Eu ia falar de outro, porém, eu tô tentando lembrar agora. É o monólogo. O discurso do Bane pro Batman? É, por aí. O discurso, mais ou menos. A questão é que ali não me incomoda muito. Eu acho que pelo momento, pelo personagem do Bane, a maneira que ele é construído faz sentido, eu acho. Porque é como se ele estivesse dando a volta por cima, se for o discurso que eu acho que é. Mas... Cara, eu não consigo pensar num clichêzão que eu detesto. Assim, eu acho que talvez no caso, assim, de clichês que eu meio que revire os olhos, ou que eu não goste muito, ou que eu acho que é muito mal aproveitado, ainda mais pros dias de hoje, são os estereótipos do coadjuvante engraçaralho. O coadjuvante que é o cara negro, a mulher negra que é escandaloso, que é engraçado, que é sagaz, entre aspas, mas na verdade é um puta de um estereótipo. Então você troca o cara negro, a mulher negra pela lésbica que de dois em dois minutos fala que é lésbica, ou então pela lésbica que de dois em dois minutos, além de falar que é lésbica, fala que é cuzona e é cuzona na história inteira, porque tem esse estereótipo não também. Não sabe utilizar o arquétipo, né? É, não sabe utilizar, e vira o estereótipo, vira o... aquela coisa muito mal aproveitada e de certa forma até ofensiva. Mas, tipo, esse é um clichê que você percebe que é aquele personagem que tá lá pra cumprir a cota, sabe? Pra falar que tem, e que não agrega em nada na trama, às vezes até atrasa a história por conta dele tá lá. Então esse é um clichê que eu reviro muito os olhos. Tem séries, tem filmes, tem livros que eles utilizam muito bem esses tipos de personagens coadjuvantes que são mais engraçadinhos, que são mais sagazes e que até entram nisso de serem minorias e tal, que funciona, mas tem muitos que eu reviro os olhos, porque não dá. Um exemplo que eu tenho muito da primeira temporada de Riverdale, que é o Kevin. Não foi nada, ele tava lá pra passar de dois em dois minutos, ele fazer algum comentário que evidenciava o fato de que ele era gay. Só. Fez nada a temporada inteira, só pros dois últimos episódios que ele teve uma importância na primeira temporada de Riverdale inteira. E aí você fica, porra, 2018, acho que era 2017 na época da série. Você ainda, realmente, você ainda tem um personagem desse tipo. Porra, vamos atualizar. Matheus, você tem algum clichê que você acha porre, já que a gente tá puto? Tô de pistola aqui. Olha, tem um dos poucos filmes de terror que eu vi na minha vida, tem o clichê que mais me faz ter ódio desse negócio, que é o personagem burro. Que é aquele personagem que a gente, todo mundo vê uma cena assim, ah, aconteceu um barulho lá. Ao invés de você ir pro outro lado, o personagem vai pra onde aconteceu o barulho. É lógico que ele vai morrer no filme, sabe? Nossa senhora. Era isso que eu ia falar, mano. Burrice em geral me deixa muito puto. Burrice calculada merece morrer. É aquele personagem que te torce pra morrer por ser burro. Sei lá, eu escrevi personagens burros. Eles não morrem, mas eu acho que depende da forma como a pessoa compõe a história, né? Me permite um protesto? Diga. Proteste. Eu acho que assim, faz parte. Eu acho que é impossível você não ter nenhum personagem burro, porque infelizmente existem pessoas burras. Exatamente. Meu. Não é tipo falar, eu vou colocar aqui uma pessoa porque ela é burra, porque sim. Não, mano, quanto mais eu acho você envelhece, quanto mais você convive em vários ambientes, mais você vê que sempre vai ter uma pessoa ali que ou ela abre a boca pra falar asneira, ou ela abre a boca pra tentar ser engraçada e falha, ou tipo, ela só tá ali realmente pra cumprir esse papel do seu palhaço burro e que, tipo, não complementa. Então, até nisso, entre aspas, não é tão mal assim, porque existe. Tem uma, você sempre vai associar essa personagem, às vezes, a alguma pessoa. Mas você percebe que, tipo, às vezes ele acaba sendo um mal necessário, esse personagem meio burraldo, mas, ao mesmo tempo, parece que é uma forçação do roteiro, porque precisa ter essa atitude burra pra poder empurrar a história pra frente. Eu falo isso por experiência própria, porque numa das histórias que eu escrevi, na verdade que eu estou escrevendo, eu tive que fazer um personagem tomar uma atitude burra. Que você percebe ele fazendo isso, você fala, vai dar merda, e dá merda. Mas aí vem a questão do, tá, você consegue justificar a atitude burra dele, e depois você vai conseguir dar uma redenção pra ele, se ele merece uma redenção, como você vai trabalhar o após essa atitude burra? Que aí que fica a questão. Ele só vai, acho que só vai virar o clichê do personagem burro que só faz burrada e vai ser uma coisa prejudicial à trama se você não consegue trabalhar esse começo da motivação e depois as consequências do que a pessoa faz. Porque se você não tem a motivação do personagem bem definida, se ele toma uma atitude burra, você percebe que é um furo do roteiro e não que é algo coerente para o personagem. O que o Matheus falou tá super certo. Em filmes de terror, muitas vezes quem toma atitude burra é um personagem que mal foi desenvolvido, que toma atitude burra porque precisava tomar atitude burra, que senão o filme não andava. E aí você fica, porra, por que que você fez isso, criatura? Não dá pra entender, você não conhece a índole, você não entende o personagem direito. Vocês têm um favorito? O que vocês gostam? Ah, não, mas o que a gente escolheu é o próximo, né? Outro. Quiser falar ou do algum clichê que vocês curtem? Ah, eu gosto da comédia romântica, clichêzinho. Um que eu, tipo, meio que gosto, eu tenho um pouco de sentimentos conflitantes, mas é um clichê que eu queria escrever. E é algo que eu tenho vontade de pesquisar mais porque eu queria escrever, que é o Enemies to Lovers, que é os inimigos, que é os antagonistas que se transformam em amantes, que se apaixonam ao longo da história. Então, eu acho bacaninha. Eu nunca peguei, eu tenho zero referências desse clichê. Eu sei que ele existe, eu sei que muitas pessoas utilizam e tal, nem chega a ser um clichê, chega a ser mais um tropo, que a gente vai explicar mais ou menos, mas é algo que eu queria brincar, sei lá, eu queria ver como eu me sairia fazendo, abordando isso daí numa história. Preciso criar uma história que entre isso daí também, né? João, você tem algum que você curte? Algum clichê que você acha? Esse é da hora pra porra. Eu acho que, eu gosto de ver o momento que o mocinho vence. Eu gosto de ver, tipo, o vilão levando um pau do mocinho, pra ser bem sincero. Aí tem sempre aquela coisa do tipo, perto dele ganhar, ele dá uma fraquejada, assim, tipo, aí ele ganha. Eu gosto disso, eu gosto de umas coisas pirosas, assim. Você não pode ser até batalha submarina com um monte de cavalo marinho batendo em tubarão, e aí do nada para pra beijar. Você gosta, fazer o quê, né? É divertido. Esses dias falaram até da cena do terceiro Piratas do Caribe, aquela batalha final que o Will e a Elizabeth estão se casando no meio da batalha, é muito cafona, mas é legal. Não sei se vocês lembram dessa. Não lembro, mas lembro, acho. Uhum. Vou ficar devendo. Vão se casar, estão na batalha final, naquele redemoinho lá com os soldados do David Jones, e aí eles viram Barbossa, nos case. Aí ele começa a cantar as pode coisas. Crer, mano, é verdade. Muito cafona, é totalmente irreal, mas você acha aquilo muito legal. Super da hora. Mas vamos falar um pouco dos tropes agora, ou tropos, que esse é um tanto quanto técnico. Eu acredito até que dá pra gente definir, dividir clichê como algo mais para execução e o trope, ou os tropos, como algo mais da parte técnica, que fica super, super numa escala mais de planejamento, de quem trabalha com roteiro e por aí vai. Mas o trope significa, ele é uma palavra de origem grega, ele meio que significa caminhos a seguir. E no cinema, na TV, em diversos produtos culturais, ele é o nome dado a alguns recursos narrativos que funcionam funcionam como uma forma de ferramenta para se montar uma história. Então, um filme, uma série, um livro, ele é meio que constituído de uma combinação diferente de tropes. A gente tem o... É que no caso da jornada do herói, ele já é uma... Ele já é toda uma técnica de escrita, de planejamento, de outline, que só sobre isso já rende um podcast só disso daí. Mas se a gente pegar o Star Wars, ele tem uma completa... Ele tem, além da jornada do herói, ele tem diversos tropes dentro dele. Que é o caso do sacrifício heróico, que é o Obi-Wan morrendo pra conseguir fazer com que o Luke, a Leia e o Han escapem da Estrela da Morte. O Darth Vader depois morrendo no Retorno de Jedi, pra conseguir livrar o Luke do Palpatine. Eu não creio que eu tava que deu branco falando de Star Wars. Que vergonha, mano. É o calor. Eu dei 6 pra Uma Nova Esperança. Mas aí, tipo, no Star Wars a gente tem acaba sendo um trope, que é o Império Jedérico, que é aquela organização governamental, então aquela, os nazistas ou os espiões russos do 007, que é aquela coisa super genérica, que tá lá só pra fazer o peso de vilão, que também ele pode ser considerado um trope. Você chegou a ouvir falar desse trope? Você conhecia até o podcast? Então, eu não conhecia, tipo, pelo nome, porém depois da pesquisa a respeito disso, eu acabei por conhecer. E, tipo, são realmente coisas bem sutis que estão na linha narrativa do filme e que você deixa passar assim de leve. Depois é uma coisa que sempre tá ali, digamos, e que você até fala, ah, isso vai acontecer. E, de fato, depois você fica, ah, isso é mais comum do que eu imaginava. Só que, pelo menos, só fui associar que realmente era uma coisa assim agora. Porque é algo que diz mais respeito à parte técnica, quem produz, do que o consumidor final. Na verdade... Sim, de fato, são pequenas coisas que são colocadas de uma maneira tão sutil, às vezes, diferente dos clichês, eu acho, que acaba funcionando bem dentro daquela cena. Na verdade, eu acho que é aí que entra um pouco essa confusão entre tropes e clichês, porque o trope, ele é... Todo clichê é um trope, mas nem todo trope é um clichê, porque o clichê, ele é um trope que foi tão utilizado repetidas vezes, que ele passa a ser percebido pelo público geral, pelo público final. No caso, o trope em si, ele é algo bem mais um nível subjetivo, não subjetivo, mas um nível mais primordial. Técnico. Isso. Técnico, um nível mais primordial da história. Você já conhecia esse termo, Matheus? Olha, eu só soube da existência quando você mandou a pauta. Que legal. É, vocês aprenderam. Eu já conhecia mais ou menos por conta das pesquisas que eu faço. Por que você, Matheus, por que você acha que ela é importante pra uma história? Eu perguntei isso pro João, mas... Eu acho que pela maneira que ela ajuda a história a se desenvolver. Por mais que sejam formatos que a gente já conhece, acaba sendo meio que um mal necessário. Até talvez pra ficar mais fácil de ambientar quem tá vendo a entender o que tá vindo por aí. E aí a gente, até pra ajudar o pessoal meio que se familiarizar com os tropes e o que eles significam, a gente deixa a recomendação de você procurar pelo site tvtropes.com, que lá tem, tipo uma Wikipédia dos tropes da TV. Tem tudo lá. A gente resolveu separar alguns tropes pra você conhecer e entender um pouco mais sobre eles e como ele pode ser utilizado numa história de maneira boa ou ruim. O primeiro que eu quero trazer é um que eu tenho utilizado bastante e eu só fui perceber que eu utilizei ele depois, que é o Five Man Band. O que é esse Five Man Band? Ele é o... Diversas histórias, eles contam com um grupo de protagonistas, um grupo de pessoas. Geralmente 4, 5, 6 pessoas. E o Five Man Band é um trope que lida com essas histórias que tratam de um grupo de pessoas. O trope do Five Man Band é sobre um grupo de personagens, protagonistas, em que cada um desses membros se encaixam em algum tipo de arquétipo das histórias em geral. Então, nessa Five Man Band, a gente tem o líder, que é aquele cara super carismático, bonito, que consegue carregar o grupo nas costas. Ele também pode ser conhecido como o herói ou o líder, tanto faz. Capitão América, o Ranger Vermelho, do Power Rangers, por exemplo. Aí a gente tem, em inglês tá como The Lancer. Seria tipo algo como o jogador, que ele é meio que o oposto do herói. Ele pode acabar sendo de certa forma carismático, mas ele é meio que imprevisível. Então ele age muito por impulso, ele bate de frente com o líder, ele desafia o líder, ele desafia o que é considerado correto ou não. Ele é meio que ele até pode chegar a ser um anti-herói em alguns momentos da história, gerar conflitos e por aí vai. A gente poderia talvez pegar como jogador um Homem de Ferro, porque ele é bem mais imprevisível e que gosta de desafiar e bater de frente o que o líder considera como certo. A gente tem o cara esperto, que é o alguém necessário, meio que fraco, mas bastante inteligente e bastante perspicaz, e ele pode acabar servindo também como um alívio cômico numa história, que é o carinha esperto. Talvez seria um Hulk? Mas... Não, inteligente. Hulk não é tão carismático. Mas ele é esperto. Não, o Hulk eu acho que o Hulk vai ser mais carismático agora. Se for a personagem do Hulk, eu acho que no Endgame pode ser. Porque a gente tem também o quarto integrante desse grupo, que é o cara grande. Que é o músculo, é o cara meio quietão. É o Hulk. Ou então o cara meio burro. Então, mas aí, tipo, o Hulk e Bruce Banner, ele meio que transita entre essas duas figuras. O cara esperto e o músculo, o grandão. O grandão seria o Hulk e o cara esperto seria o Bruce Banner, por exemplo. Mas talvez eu até encaixaria o grandão, o cara musculoso, no Thor. Porque ele é o cara mais forte, mas ele também é o cara meio burro, ou então um cara que é de poucas palavras. É lógico que essas coisas variam e não é uma regra fixa. Tem diversas variações e no caso de séries, filmes, HQs, essas funções elas podem acabar meio que fazendo uma rotatividade em diversos momentos. Uhum. Talvez um personagem que é conhecido como jogador, ele se torne um líder ou ele seja rebaixado em função, fica meio que passando, oscilando entre um e outro. E por último a gente tem a garota. Talvez seja, pode ser a única menina do grupo, mas esse a garota é meio que considerado como o coração do grupo. A pessoa bondosa, a pessoa carismática e que vai abraçar todo mundo e que é a voz da razão, por exemplo. Ele entraria como a garota, o personagem em si entraria como a garota, o coração. Que eu acho que talvez, se a gente for pegar o caso dos Vingadores, a garota seria o Gavião Arqueiro, porque ele é o cara mais a cola do grupo. Ô, louco, isso, Viúva Negra. Você acha que ela é a voz da razão? Não, também ela. Mas eu acho que o Gavião Arqueiro também entraria nisso. Dele ser meio que o pacificador. É, eu concordo, por acaso, concordo. Esse negócio do Five Man Band, ele é muito utilizado na TV e no cinema diversas vezes. Se a gente pegar a estrutura das séries da DC na CW, elas são totalmente nisso daí. Do líder, do jogador, do cara esperto, da menina e do grandalhão. Uhum. E só pra encerrar essa parte aí, a gente tem também o Sexto Ranger, que aí já é um outro trope, que ele entra como aquela pessoa que vem depois, o Ranger Verde, ele é aquele que vem depois. Pode ser considerado um vilão, as pessoas desconfiam dele, mas ele ao longo do tempo prova o seu valor dentro da história. Eu acho isso muito bacana também, esse trope, que chama o Sexto Ranger justamente por causa dos Power Rangers. Matheus, apresenta o trope que você achou aí, que você acha interessante comentar. Então, um recurso de narração que não é sempre que funciona, mas eu acabo gostando bastante quando dá certo, deixa eu achar o meu arquivinho aqui, que eu esqueci o nome. Pelo menos no site está como narração póstuma. Esse recurso, ele é utilizado quando um elemento daquela história, ele morreu dentro dela, só que ele volta na função de narrador. Então ele meio que vai situando o telespectador naquilo que está acontecendo, porque como ele viveu aquilo, ele sabe o que aconteceu e ele está lá para contar aquela história de novo. Aqui no Brasil, tem dois filmes que eu gosto bastante da literatura, que fazem referência à literatura nacional e que se utilizam desse recurso ao longo do filme. O primeiro dele, como o próprio nome já diz, é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, e o Quincas Berro d'Água também utiliza esse recurso. Assim, para algumas pessoas ele pode soar um pouco preguiçoso, talvez eu diria, por ele estar dando tudo mastigadinho para quem está assistindo. Mas ainda assim, eu acho que é um recurso que vale a pena ser explorado em produções. Eu acho que fica bacana, sabe? Você vê o personagem que venciou aquilo, só que dando um outro ponto de vista daquela situação. Vai lá, João. Traz aí um trope que você viu, que você acha maneiro comentar. Eu vou trazer o trope do covil colapsando. Essa é a tradução mais literal que consigo fazer. Que é, por exemplo, que a gente gente tem vários filmes, digamos, de bem contra o mal, onde quando o herói derrota o vilão, ou quando o herói pega alguma coisa, algum elemento, como por exemplo, Indiana Jones, Caçadores da Arca Perdida, quando Indy tira o ídolo de ouro da caverna e vem aquela bola e tudo começa a destruir. Ou senão no Homem-Aranha 2, quando o Peter tá lutando contra o Dr. Octopus e aquele armazém começa a colapsar, é esse tipo de tropo. Eu achei interessante, por acaso eu não tinha ligado que era um tropo, mas que é uma boa sacada de roteiro. Aquela explosão final, quando os caras estão saindo do navio do vilão, assim, aí explode, eles pulam na água, yeah! Você falou de explosão, a gente pode ir bem mais direto, Estrela da Morte. É. Acabou. Vai ter exemplo. Uhum. Até mesmo em jogo tem isso, né? É bem Lara Croft, bem Tomb Raider. Sim, totalmente. O meu segundo trope que eu quero trazer aqui, esse é meio que um trope que acaba soando, de certa forma, negativo, que é o trope da flanderização, ou flanderization. Eu ouvi ele recentemente, esse trope, aí eu achei muito da hora, justamente por ser algo, um trope que é negativo e que as pessoas meio que tentam evitar que ele caia nisso, ou que vai com tudo pra cair nisso daí. Que o trope da flanderização é inspirado no Ned Flanders, do Simpsons, eu ia falar dos Flintstones, tô sabendo legal. O que é a flanderização? É quando eles pegam um personagem, a maioria das vezes um coadjuvante, um personagem pequeno, e aí pegam um traço dessa personalidade dele, traço mínimo, e elevam a décima potência até que o personagem não seja nada além de só esse traço da personalidade dele. E aí chama o flanderização justamente porque o Ned Flanders passou por isso daí. Ele começou como um completo oposto ao Homer, que é divertido, que é alguém de bem com a vida, que gosta de ajudar os outros, que não liga pra tirar vantagem em cima dos outros e por aí vai, o completo oposto do Homer, pra se tornar um personagem que é apenas muito religioso. Se você pegar as primeiras temporadas do Simpsons e ver o Flanders daquela época com o Flanders de agora, você percebe essa completa diferença entre um e outro. Eu acho que outros exemplos até... esse é um trope muito comum em séries de comédia, em programas de comédia, por eles terem uma longa vida e precisarem depender de muitas... de piadas muito recorrentes. Mas eu acho que dois exemplos que dá pra gente pegar, e aí esse primeiro eu acho que o Matheus vai me xingar, mas eu quero que ele discorra sobre isso, que é talvez o Sheldon, The Big Bang Theory. Eu acho que ele é um personagem que ele caiu um pouco na flanderização, que ele deixou de ser o mesmo personagem que ele era no começo, pra ser só um cara muito regrado com questão de limpeza e organização do que ele era no começo da história, que era alguém completamente inteligente e sem tatos sociais. Agora ele tá só alguém obcecado por organização e limpeza. E... Não. Não? Não, o personagem foi um caminho totalmente diferente. Por quê? Eu... Tipo, foi o que eu tô no, pelo que passaram aqui. Provavelmente devo ter visto errado. Mas não, é assim, pelo que tipo, por muito tempo eu parei de assistir, mas eu acabei voltando. E uma coisa que você percebe do Sheldon da primeira temporada até a atual, que vai ser a última, é como que ele foi justamente o caminho inverso disso que você falou. Ele era aquele estereótipo de uma pessoa quadrada, com problemas sociais, sem tato, tipo, muitas dessas características permanecem de alguma maneira. Só que ele se tornou um personagem totalmente o oposto do que ele era no começo do programa, sabe? Ele é um personagem que criou um grupo de amigos maior, ele é um personagem que conseguiu um par romântico, e ele perdeu muito daquela robotização que ele tinha no começo. Ele tá muito mais humano hoje em dia. Fica aí a correção, então. Eu abri aqui a aba falando sobre a flanderização e citando o The Big Bang Theory, ele até comenta que o caso do Sheldon, ele é o character derailment, que seria o descarrilhamento de personagem. Exatamente. Por ser essa completa diferença entre a forma como ele começou e como ele terminou. Mas aí eu acho que um que aí me incomodou bastante, talvez, e que ficou na minha cabeça, queria saber de vocês, que seriam os personagens do El Patrão e as Crianças. Que depois de um tempo o Junior se tornou extremamente burro, a Claire se tornou uma personagem extremamente fútil, aí o Franklin era, tipo, só mais um personagem, ele virou inteligentíssimo, o hiper inteligente, Ai, como que é o nome daquele, do namorado da Claire? O Tony. Isso, que ele ficou super religioso também e bobão. Esse foi, eu acho que é um caso bastante fácil de visualizar, que são personagens que depois de um tempo ficaram restritos apenas a fazer o mesmo tipo de piada. Sim. Um exemplo também conhecido assim de uma série de grande pressão acaba sendo no próprio Friends, que quando você pega a primeira temporada, o Joey, ele era um personagem sarcástico, ele tinha tiradas boas. Só que ao longo do desenvolvimento da série, ele acaba meio que ficando restringido ao personagem da pessoa burra e, burra e bonita. Mas eu sempre achei que... É que eu não vi Friends. Mas a Phoebe não era a personagem burra e... Ela não chegava a ser burra, ela era um pouco lerdinha. Só que também ao longo das temporadas ela foi se tornando mais... É que ela era meio... Ela sempre foi o personagem maluco, digamos assim. Isso ela não perdeu essa característica. Vai, João. Você tem o seu segundo trope que você quer comentar? Tenho sim, então vamos lá. O segundo trope que eu vou pegar é o ponto de pressão, que é aquele toque, digamos, que o Sr. Spock usa no Star Trek quando ele quer imobilizar o inimigo dele. Simplesmente por aquilo, digamos, a pessoa já adormece ou sente dor, perde praticamente toda a força do corpo. E claro, ponto de pressão, a gente também pode lembrar do icônico e grande Dedinho Chifu, né? Pra todos os amantes aí de Kung Fu Panda, grande filme das telonas. O Dedinho Chifu é aquele movimento lá que o mestre Chifu faz que explode praticamente tudo em volta. Seria ponto aquele o movimento que o do Kill Bill, dos 5 pontos lá, que explode o coração? Olha, possivelmente, cara. Porque é um ponto de, assim, eu não sei, porque é um ponto de pressão. Não é tipo a que eles fazem, mas são pontos de pressão na mesma. Então pode ser que sim. Aqui na referência que eu tô, não aparece nada tipo do Kill Bill onde eu vi, mas tem a ver com Ki, né? Tem sim. Ki, que tem a ver com aquela força das artes marciais. Isso tá aqui. Então possivelmente tá ligado. É, ele até é utilizado no Kill Bill, realmente. Tem a menção. Aquele movimento que o Pai Mei ensina. Isso. Que depois ele morre com isso. É, e ela, a coisinha... Esqueci o nome dela. A Uma Turma mata o Bill com o movimento também. Eu tô ruim de nome. Spoiler. É. Desculpa, mas você não assistiu o Kill Bill, hein, filho? É, saiu em torrent na internet, já não é mais spoiler. Passou na TV, não é mais spoiler. Vai lá, Matheus. Fecha aí com o seu trope. Olha, um trope que me diverte bastante quando acontece é a quebra da quarta parede. Que é basicamente quando o personagem tá dentro da produção, seja do filme. Geralmente é mais em filme que acontece isso. E ele conversa com quem tá... É, com quem tá assistindo, sabe? Faz uma brincadeira, uma piadinha, que causa surpresa em quem tá assistindo. Porque acho que de todos os recursos que a gente pode falar aqui, ele é um dos mais inesperados, por mais que seja usado de forma recorrente. Tipo, no Cugina Vida Doidado, talvez tenha sido o primeiro filme que eu vi fazer isso. Depois o Deadpool fez a mesma coisa, inclusive usando referências desse filme. É uma coisa que quando acontece, tira um sorriso do meu rosto. Uma série de comédia que usa a quebra da quarta parede em alguns momentos foi o Maluco no Pedaço. É. De brincar com o fato de eles estarem num cenário, aquele episódio em que o Carlton sai correndo, gritando Lisa! E passa por todos os cenários chorando. E aí vai. Não sei se vai entrar nesse quesito, mas tem um episódio, não lembro, acho que é da quinta temporada, alguma coisa assim, quando tem a troca da personagem que faz a tia Vivian, a troca da atriz, inclusive, o Jazz, ele entra na sala e pergunta pro, e aí, quem que vai fazer amanhã essa temporada? Trope pra dar e vender aí. E é legal você ver, tipo, e perceber como que teve séries por aí que foram pescando esses tropes de aos pouquinhos, assim. Pega um pouco dali, um pouco de lá, um pouco de cá. Às vezes intencionalmente, às vezes completamente sem intenção. Eu uso o Five Man Band numa história que eu tô escrevendo e eu só fui perceber que eu tava usando depois de um tempo. E tô quebrando a cabeça pra ver se eu consigo colocar os meus personagens nisso daí. Eu acho que eu não vou conseguir. Mas é legal você brincar e ver os exemplos, o que cada trope faz e como ele se conecta com outros tropes e como isso é toda uma teia. Eu vou deixar depois no Leia Mais dois vídeos do meu finado canal que tem dois tropes, que um é o Jump the Shark e o outro é o Growing the Beard, que são dois exemplos de séries que ou podem ficar boas com o tempo, que é o Growing the Beard, crescer a barba, e outro que é quando a série fica ruim depois de um momento em específico, que é o Jump the Shark, que é pular o tubarão. Então são esses dois exemplos que é bem legal. E vamos para o nosso quadro Fale Bem, Fale Mal, que é o nosso quadro de recomendações ou desrecomendações do que estamos assistindo, ouvindo, lendo e por aí vai. Matheus, quer falar? Vamos nessa. Vai falar bem ou vai falar mal? Eu vou falar bem. Eu sei que eu tô um pouco atrasado nesse barco que muita gente já bravou, mas eu preciso falar bem de Red Dead Redemption 2. Foi o primeiro jogo foi o primeiro jogo que eu comprei pro meu PlayStation 3 e o segundo jogo foi o primeiro jogo que eu comprei pro meu PlayStation 4. É um jogo que eu tô com quase 60% de percurso já completo e eu tô simplesmente apaixonado porque, cara, eu não sei o que se passou pela cabeça da galera do The Game Awards quando premiou o God of War com o jogo do ano passado, não. Cara. Cara, que jogo espetacular, sabe? É, ele se passa... Assim, nada contra o God of War, eu tenho vontade de jogar, mas eu quero pegar desde o começo do negócio pra vir. Não, mas vamos pegar a questão de ambiente, universo, jogabilidade, desculpa, tipo, nem se compara o complexidade de jogo ali. Uhum. E tipo, a história dele, ele se passa alguns anos antes do primeiro jogo, que agora ele conta a história do grupo da gangue, inclusive, do Dutch van der Linde, e onde você assume o papel do Arthur Morgan, que é o bandido que você toma conta, e dentro desse grupo... Até quando o Lucas tava falando do Five... Como que é? Isso. Eu consegui reconhecer alguns personagens dentro desse trope. E, puta, eu tô apaixonado, cara. Merece todos os elogios, merece todas as premiações que ele ganhou. Porque o jogo, ele é fantástico. Ele tem um mapa aberto gigante. Você pode fazer missões secundárias. Você também tem a opção de ser um bandido bom. Assim, um bandido mais pro lado do bem ou um bandido mais pro lado do mal, as ações que você tem no jogo vai interferindo em relação a isso, e você vai ganhando ou perdendo respeito do povo em geral. Você pode caçar, tem animais lendários pra você caçar, que são animais gigantescos. Por exemplo, hoje eu fiz a missão do jacaré lendário, que era um jacaré incrivelmente gigante. Quando você tenta matar ele, ele começa a correr pra sua direção, parece que tá vindo um tanque de guerra pra cima de você, e é um... Nossa, eu tô apaixonado, eu não sei mais o que dizer, porque eu tô realmente encantado com esse jogo. Se vocês tiverem a oportunidade, joguem esse jogo, porque vai ser um dinheiro totalmente que valeu a pena você ter gastado, porque o resultado é simplesmente espetacular. Tô um pouquinho triste porque eu acho que vai acontecer algumas coisas ruins com o protagonista que tá se desencaminhando pra isso. Não tenho certeza, mas pode ser que sim. E fica também uma pequena crítica em relação a esse jogo, que quando se comparado com o primeiro, os cavalos deste jogo, eles são extremamente burros. Que tipo, no outro jogo, você chamava, o cavalo tinha uma resposta muito maior, a ponto de você conseguir sair correndo, o cavalo acompanhar o seu ritmo e você conseguir pular nele. Hoje em dia não, o cavalo, se você chama, ele vem naquele passinho lento, qualquer coisa ele tromba, você cai e ele cai junto, machuca. Eu acho que é a única coisa que eu posso falar que tem negativo do jogo, porque de resto ele é 30/10. Eu vou dar uma dica musical, porque eu gosto de dicas musicais, que é a banda Johnny Swim. É o João que tá nadando, entendeu? Johnny Swim. Ele é um duo, na verdade. Ele é composto pela Amanda Sudano e o Abner Ramirez. Eles são de Nashville. E eles têm uma pegada meio country, meio indie. Tipo, o alcance vocal tanto da Amanda quanto do Abner é absurdo. Os caras, eles cantam muito bem. E é aquela música que você deixa tocando e você vai. Você vai, provavelmente é que eu não fiz o teste, mas ela é uma música muito boa pra você ouvir durante uma viagem. Bota o som de Johnny Swim pra ouvir na viagem, você fica ouvindo, vendo a estrada passar, muito bom. Recomendação pela música Diamond. E é isso, João, vai falar bem ou vai falar mal? Olha, eu vou falar bem de um jogo que eu comprei, infelizmente eu não consegui jogar muito, porém eu vi alguns gameplays, que é o Resident Evil 2. Pronto, quem gosta de Resident Evil, quem gosta desse tipo de jogo, acho que já deve ter visto um pouco, mas, cara, é nostálgico você jogar, ver outros cenários, ver gráficos, ver esses personagens que hoje em dia já estão tão bem estabilizados da franquia, digamos, daquele modo godlike, né? Que tipo, você sabe que não vai morrer. Você vê eles no começo lá, tipo, estourando, tentando descobrir o que é aqueles bichos estranhos. Então, Resident Evil 2 for the win. É isso. Temos um programa. Mais um. Mais mais um. Eu nunca joguei Resident Evil, viu? Eu também não. Tenho medinho. Eu também. Eu levo um susto de boa. Ah, mas beleza. Eu lembro quando eu comprei o meu PlayStation 2, isso faz mil anos atrás, quando eu comprei, veio uns par de jogos junto. Tipo, vamos supor, veio 10 jogos, 7 não funcionavam, um era totalmente em japonês e um deles era Resident Evil. Eu lembro que eu comecei a jogar no primeiro susto que eu tomei, nunca mais na vida. Eu troquei o jogo com meu primo pegando futebol. Qual o Resident que era? Ah, cara, era pro Play 2, eu não lembro. Pode ser o 4, mas isso me aconteceu também. Mas depois eu... Pronto, eu criei gosto. Antes eu tinha medo, mas depois eu comecei a jogar o 5. Uhum. Aí depois eu joguei o 4. Depois eu joguei o 6. Quer dizer, joguei o 3 e depois o 6. Daí depois o 2. E agora eu quero jogar. Quer dizer, teve o 1. Tá bem, eu já me perdi na ordem. Mas assim, você evolui, tipo, no sentido, às vezes, deixa de ter medo, sabe? Esse Resident Evil 2, eu nunca entendi direito o conceito dele. Ele é meio que um remake do antigão? É um remake. Adicionaram alguns cenários diferentes pra não ficar tudo igual. Mas é remake, do geral. Parte de história e tal. Só deram uma repaginada nos gráficos, cutscene e... Tanto que mantiveram o mesmo estilo. Resident Evil 2 original tinha dois CDs, que era o A da Claire e o B do Leon. Tipo, cada um tinha a história de como cada um passou pelo... Se encontrou, separou e como voltou a se achar. Depois agora tem também. Tem também. A única coisa é que falaram que parece que não tem diferença na ordem de jogada. Parecia que tinha antes. É, tipo, interferia qual você começava primeiro? Não que interferia, mas tipo, complemento de história. Tá. Porque pelo que eu sei, até porque eu escrevi um texto falando disso, pra você zerar a campanha do Resident Evil 2 do remake agora, você precisa zerar as duas outras, a campanha dos dois personagens. Sim, e isso daí eu não sabia por acaso, mas uma coisa que eu achei legal é que tem um modo que eu não sei se já saiu, não, vai ser em fevereiro, eu acho que é o Ghost Survivors ou Lost Forgiven, não lembro, mas é que são tipo três personagens que estavam em Raccoon City quando acontece o apocalipse zumbi, e é a filha do prefeito, um soldado da Umbrella e o dono da loja de armas. Eu não sei se essas são pessoas que morreram ali em Raccoon City, como se você jogasse pra depois no final morrerem, ou se de fato você vai jogar e esses personagens vão sair de Raccoon City. Mas é uma história inédita, até que eles vão lançar como DLC. Legal. Gratuito, isso que eu achei bacana. Acho bacana demais quando esses games eles se dedicam a fazer uma coisa com boa substância, uma DLC bacana e que seja gratuito, sabe? Total, concordo. Você não precisa gastar horas e horas comprando 500 DLC ou loot box. Nossa, mentira. Imagina Resident Evil ter loot box, modo Battle Royale em Resident Evil. Eu não sei qual é, só se for. Quer dizer, se eu não me engano, vai sair um Battle Royale pro Resident Evil. Não, chega de Battle Royale, pelo amor de Deus. Eu acho. Ou limão ou vai sair mesmo. Mas a gente já tem ali o Umbrella Corp. Umbrella Corp é tipo isso. Esse é o nosso podcast. Quais são seus comentários sobre clichês e tropes? Quais são seus favoritos? Você concorda com a gente nos exemplos que a gente trouxe? Você acha que temos clichês que são injustiçados e que são bons pra caramba? Manda aí nos comentários ou então para o nosso e-mail juntacast@gmail.com. Nós temos podcast a cada 15 dias com o JuntaCast. Estamos disponíveis no seu agregador de feed favorito, portanto assine o feed, ou então nos ouça pelo Spotify e pelo iTunes. Se você nos acompanha pelo iTunes, vai lá, dá 5 estrelinhas, comenta que a gente agradece e ajuda o podcast a subir no ranking. Acompanhe nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, e também o nosso site juntasete.com.br com conteúdos em texto. É isso, eu sou o Lucas Cabreiro. Matheus, é nóis, né? Valeu quem chegou até aqui e até a próxima. João, tamo aí. Lucas, Matheus, tamo aí, até a próxima. Eu preciso inventar formas de despedida melhores. Pra fugir do clichê, porque eu só falo a mesma coisa. Mas enfim, que a força esteja com vocês e tchau, tchau. Todo mundo, tchau! Tchau, tchau! Até mais! Tchau.